Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao domingo, entre as 18 e as 20 horas, na Universidade FM, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. A holiday, they tell me how long have you lived here? Have you seen the river? Pergunta que também fazemos muitas vezes nós próprios, how long? E a resposta é sempre até ver. É o início da Orelha Extra, 2 horas de canal auditivo suplementar, com precisamente o tema How Long, Julie Alter, de Have You In My Wilderness. Fiquem por aí, temos mais música para preencher estes quase 120 minutos. E também uma pergunta que fizemos há algum tempo atrás e que, para nossa surpresa, teve resposta agora. O regresso de Francisco Silva enquanto Old Jerusalem. Novo álbum, A Rose is a Rose is a Rose. A velha frase e conceito de Gertrude Stein. stroller Augustine, twice an injured skin, mad scorching sun, battered one by one, the lines of my defense were laid to waste, and I sadly felt a salty taste of naked skin and sea. Francisco Silva, enquanto Old Jerusalem ao seu jeito, o novo álbum A Rose is a Rose is a Rose, o tema abertura do mesmo disco, A Charm. São os sons iniciais da Orelha Extra de hoje. Para continuar, os irlandeses Sea Pinks, o álbum chama-se Soft Days, o tema desta vez vai ser Ordinary Days. Take on. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Aventura do produtor e multi-instrumentista Brandon Ewens, enquanto Hans, através da editora Triangle. O álbum chama-se Reducer e o homem dá pelo nome, ou assim no disco, como Hans, mas com Z, e o tema foi Capsule. Temos também por aqui compilação da não menor editora Analog Africa, música do país da África Ocidental, Senegal, chama-se precisamente Senegal 70, Sonic Gems and Previously Unreleased Recordings from the 70s. Vamos ficar com a Orquestra GMI. O tema chama-se África, bem apropriado. We'll be right back.

Excelente compilação, como já é apanágio da Analog Africa Records, Senegal 70, Sonic Jams and Previously Unreleased Recordings from the 70s. Foi a Orquestra GMI, o tema África, ou a África, no caso será mesmo África. Agora a dupla suíça, Daniel Cosmo and Florin Buckel, são os Savage Grounds. EP, 4 temas, Unpleasant Music for Unpleasant People, da dupla Savage Grounds. Este Uproar. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Ai! Ai, ai! Thank you. álbum de Keith Sweatman através da Ghost Box Records com o título A Rest Before the Walk. Dois temas a rodarem por aqui: Strange Tales and Lost Paper Trails e There's Something Outside. Primeira das 2 horas de Orelha Extra através da Rádio Universitária do Algarve, Universidade FM, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Castrense, podcast em orelhaextra.com, Facebook, Twitter e e-mail orelhaextra@sapo.pt. Vamos voltar à compilação a que temos andado a dar basto destaque. CD duplo do ano passado, chama-se The Essential Van Morrison e o título diz logo tudo. Para hoje, dois clássicos do mestre irlandês, Jackie Wilson Said, I'm in Heaven When You Smile, que possivelmente os que têm mais idade conhecem como uma versão dos Dexys Midnight Runners, e também Cleaning Windows, Van Morrison. Jackie Wilson said, it was written to you. Kind of love you got to knock me off my feet. Let it all hang out. Oh, let it all hang out. Yeah, you know, I'm so wired up. Don't need no coffee in my cup. Let it all hang out. Let it all hang out. Watch this. Street and back to work. Corresponds at the shop, broke for two. I collect that from the lady, and I clean the family inside out. Oh, I was blowing saxophone on the weekend in a down joy. What's my life? I'm happy cleaning windows. See you when my love grows. Baby, don't let it slide. I'm a working man in my pride. When I'm cleaning the windows. Book on sale. Curiosity killed the cat. Kerouac storm of bombs along the road. Tell me what my life. I'll have been cleaning windows. While I take my time, I'll see you when my love grows. Baby, don't let it fly. When I'm cleaning the windows. Say it again. What's my life? I'm happy cleaning the windows. While I take my time, I'll see you when my love grows. Baby, don't let it slide. I'm a working man in my prime. Tell me, hurry up. We don't get thrice, we have to go down to the door. Clean the window. Clean the window. Clean the window. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. Talisman. I've been sleeping on the ground far too long. Under my stone, shed some light. Move your magic. Take some time. And show me how. Talisman. Every stone I could turn every string. I held in my arms, shed some light, move your magic, take some time. Show me how. Sons do final da primeira hora de Orelha Extra com All Them Witches, de Dying Surfer, meets his maker, Talisman. E depois ainda da cassete Ash Eaters and Peacekeepers, Michael Zerang and the Blue Lights com Date Night. Voltamos logo depois para a segunda e última hora.

E essa grande instituição da música americana, que são os Grateful Dead, fizeram 50 anos o ano passado, e o filho do baterista Bill Kreutzmann, o cineasta Justin Kreutzmann, fez imagens para acompanhar precisamente a celebração desse 50º aniversário e precisava de música. Foi buscar o músico Neil Casal, que nós por aqui já não ouvíamos há bastante tempo. Neil Casal fez-se rodear de outros excelentes músicos: Adam McDougall, David Horn e também Mark Levy, e deram o nome à banda de Circles Around the Sun, a música que criaram para essas imagens da celebração do 50º aniversário dos Grateful Dead. Está contida em dois CDs, ou melhor, um CD duplo, que tem o título de Interludes for the Dead. Serviu para abrir esta segunda e última hora da Orelha Extra, o tema Hallucinate, a Solution. Bem-vindos. Disorder, arrangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. We'll be right back. Pitch Creeps do álbum homónimo, o tema é Teenage Boogie. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve, Universidade FM e Rádio Castrense, também no Brasil na Rádio UFSCar. O podcast encontra-se em www.orelhaextra.com, há Facebook, há Twitter e há e-mail orelhaextra@sapo.pt. Uma editora já incontornável no que diz respeito às compilações é a britânica Soul Jazz Records, mas a Soul Jazz não recupera só músicas do passado, como o dub, o reggae, o punk ou o post-punk, mas também música nova, como é o caso desta compilação dupla de título Art and Sound, Sounds of the Universe. Vamos ficar com o tema Chicacoa de Hieroglyph Bing. We'll be right back. aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? When we first met, you just offered up your soul, and you saw depth where there was a black hole. And what you saw was more than I had ever dared to hope for. I learned to want you by my side, and I'd do without, but forgotten how to try. And maybe your harsh words are a crutch for me. Sweet discontent and unease. And when you left, there was nothing left to hold. But I held on, I hold on, and I don't let go. There's nothing more. Nothing I can let myself hope for. I learned to want you by my side. I do that, but I've forgotten how to try. And where you go wrong is what crushes me. Sweet discontent and unease. Do it out, but I've forgotten how to try. And what you call love is what crushes me. Sweet discontent and unease. Thank you. E esta Flow agruparam os seus três primeiros EPs neste álbum, que deram o nome de Resort. Ficamos com Sweet Discontent e Copper. Go. excelente EP Jesus Freak de Eric Copland. Passagem hoje para Reheated. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com música de amanhã. Welcome to the future. E chegamos ao fim de mais duas horas de Orelha Extra. Ainda vamos ter tempo para escutar Dusk, tema retirado de What Wind Whispered to the Trees de Siavash Amini. Está tudo dito. Voltamos para a semana. Tchau.